Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, caminhando para 20 anos da divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos aqui, e o programa tem por finalidade a instrução e a difusão do conhecimento. Sempre selecionamos livros clássicos que trazem alguma orientação para tirar as dúvidas sempre frequentes entre aqueles que estudam. E sempre trazemos agora, temos trazido uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. Aliás, foi feita uma pergunta a Emmanuel e ele respondeu pela psicografia de Chico Xavier. E a pergunta feita foi: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João, que são: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Resposta de Emmanuel: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 2 de setembro, aliás, começamos o mês de setembro, já começa a primavera, ainda estamos no inverno brasileiro, numa linda manhã, aqui na Rádio Brasil 690M, sempre com a sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires, e nos ajudando, no telefone, a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Meus amigos, sempre temos aqui o livro principal, que é o livro que estudamos, que é a obra de Allan Kardec. Já estudamos Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, que foi um produto de 3 anos de estudo, e agora estamos no livro Céu e Inferno. Por isso que deu 19 anos. Por isso que deu 19, chegando a 20. E o Kardec, eu tenho lido, tenho estudado e tenho percebido, já falei isso muitas vezes, mas isso ainda me empolga, isso me contagia. Eu vejo o Kardec, aliás, todos nós vemos assim, vários passos à frente da sociedade da sua época. Ele fazia um raciocínio além dos conceitos da época. E o curioso, o que ele pensou e o que ele escreveu em 1857, 60, 68, ainda hoje existe e é aceito com muito bom senso. Considerando essa visão do futuro, ele não olhava para o próprio pé, ele olhava para a eternidade. Ao traçar aqueles conceitos sobre os demônios, ele sempre fazia uma retrospectiva, os conceitos, e ele ia abordando, olhando para o futuro. E considerando esse estudo que vamos fazer hoje, eu escrevi um texto buscando entender e compreender esse passo à frente de Kardec, e assim escrevi: a humanidade está evoluindo gradativamente, passo a passo. Essas conquistas estão em todos os lugares da nossa civilização. Elas são perceptíveis, quer no aspecto científico, quer em suas expressões emocionais. Nesse olhar investigativo sobre o passado, identificamos algumas fases que caminharam da ingenuidade para as fragilidades psíquicas, do entendimento científico para a harmonia dos sentimentos. O espírito evolui por um determinismo providencial. Nesse compasso da jornada humana, não nos cabe mais a fé sem o amparo da razão, de crer por crer em passividade extrema. Obedecer à letra e descartar o estudo é referendar o domínio do usurpador. A imagem do demônio, utilizada por algumas religiões, foi por muitos séculos a forma de dominar ações e reações de um povo doutrinado a obedecer. O demônio não existe, nem em sua forma física, nem em suas insinuações psíquicas. Esse personagem foi fabricado para facilitar os interesses vis e as ambições desmedidas. A verdade foi desviada. Com as observações rigorosas e os estudos experimentais realizados por Allan Kardec, a doutrina espírita assumiu o status de ciência, podendo ser confirmada e reproduzida pelo trabalho sério e dirigido. O espiritismo caminha para encontrar as verdades maiores, com objetivos mais amplos, descolado de interesses transitórios, e busca ampliar as suas convicções ao incentivar o estudo da partícula elementar conhecida como bóson de Higgs, ou melhor, entender as forças básicas que deram forma ao nosso universo desde o começo dos tempos, corroborando para a compreensão da energia e da matéria, para decifrar a antimatéria. O material científico experimental do Pentateuco Espírita, somados aos muitos estudos de Ernesto Bozzano e Gabriel Delany, são suficientes para começar essa busca. O Espiritismo ainda não foi descoberto pelo pesquisador comprometido com a verdade. Oxalá que a luz da verdade esteja acima dos preconceitos. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, que nós possamos aí nessa hora e meia refletir a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Hoje, excepcionalmente, no lugar da música do Luiz, nós teremos um pronunciamento muito importante do nosso amigo Allan, que ele vai... em homenagem a uma campanha que a sua filha está fazendo lá em Piracicaba, ele vai fazer um pronunciamento e o Geraldo vai gravar para que ela possa levar para a escola. Mas vocês vão ver, prestem bastante atenção, porque o objetivo é fantástico. E esse objetivo cabe em todos os municípios, em qualquer localidade. Então eu espero que todos vocês acompanhem com bastante interesse o pronunciamento do Allan hoje, em substituição à música do Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Inês, que já está lá no 3463-5068, aguardando sua ligação. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo nosso aplicativo União Rádio Web. O aplicativo União Rádio Web, por que a gente fala e divulga? Porque hoje você está ouvindo o programa ao vivo, mas esse programa ele é retransmitido em outros horários durante a semana. Então, você perdeu o programa, você teve um compromisso, teve alguma... Houve outro horário, você ouviu uma coisa que você gostou, leva para o seu amigo, fala, oh, escuta isso aqui. Né? É assim que a gente trabalha pelo Espiritismo dentro da esfera de vida nossa, né? Onde você estiver. Além de, na União Rádio Web, retransmitirmos outros programas, inclusive programas de Herculano Pires, né? No Limiar do Amanhã, que era um programa de rádio do Herculano, que a família dele gentilmente nos autorizou a retransmitir, né? A divulgar. Eram comentários de um dos maiores comentadores do Espiritismo. Então, assim, você tem uma oportunidade de estudo muito grande. Então, hoje, smartphone, sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com mais smartphones? Baixa o aplicativo, é de graça. Você pode ter Android, ou você pode ter um iOS, é de graça, não custa nada, e você experimenta nos ouvir aonde você estiver. O pronunciamento que o Luiz se refere, realmente eu acho muito importante, mas não, deixar para a hora da música, isso, tá bom? Isso. Cria o suspense aí. Criar o suspense, é certo. E, e quanto ao nosso amigo Geraldo, finalmente voltou a escrever, né? Porque ele estava meio só lendo o livro, né? Estava devagar. Agora ele voltou a escrever, inspirou-se, né? Então eu gostaria de falar para você assim, meu amigo Geraldo. Você trouxe um texto do Consolador, nos lembrando que Jesus, infelizmente, muita gente fala assim, o filósofo Jesus, o psicólogo Jesus, o administrador Jesus, o não sei o que Jesus. Essa gente que fala tudo isso aí é só para vender livro. Porque a gente não tem capacidade, no nosso nível evolutivo, de analisar ou avaliar Jesus. Jesus é um espírito puro. Então, como espírito puro, ele está muito além da nossa capacidade de interpretação. Como que o menor pode interpretar o maior? Mas o menor no sentido de podermos chegar lá. Não é menor para sempre. Nós ainda estamos caminhando nessa evolução. Então, eu gostei muito desse texto, porque Emmanuel ele fala para nós do espírito puro que nós recebemos aqui, governador espiritual do planeta. Eu fico tentando imaginar, né, o que é o amor no espírito puro, né? Porque quando a gente vê o amor em Chico, em Irmã Dulce, em Madre Teresa de Calcutá, em Gandhi, quando a gente vê essas pessoas que estiveram aqui também, você fica impressionado. E você fica impressionado com a capacidade de amar delas, e eram espíritos, talvez aí no máximo de regeneração, vamos falar assim. Imagina o amor no espírito puro. Eu não consigo realmente aquilatar. E dentro dessa ideia, dentro desse projeto de amor de Jesus, ele prometeu mandar um consolador prometido, que explicaria tudo que ele não conseguiu explicar, que é o Espiritismo. Então, quando a gente pega esse seu texto, é uma referência, eu acredito, a isso, não sei se foi o que você te inspirou, mas quando a gente não acredite dogmaticamente no Espiritismo, não é o que Kardec desejava, não é o fundo do Espiritismo. Duvide de tudo, mas duvide pesquisando. Não duvide só porque você não gosta, só porque você não concorda. Sistematicamente. Não, vá atrás. Fala, não, eu acho que não é assim. Ótimo, é o que o Espiritismo espera de você. Não concorde, vai atrás, leia, pesquise. Olha, eu posso falar que eu já fiz bastante isso. E quanto mais eu rodo, mais eu volto para o Espiritismo. Até hoje nada me convenceu melhor com os argumentos que a gente encontra no Espiritismo. E realmente... nós ainda adotamos um método científico descartiano dessa época para validar as coisas científicas. E eles têm falhas, porque eles adotaram um sistema e não contemplaram a existência espiritual. Então, hoje, com a existência espiritual, com as diversas mudanças, até nível científico, era necessário que o método científico se ampliasse em modelo para a gente até poder ver outras coisas que a gente não vê. E é interessante você falar isso, Alan, porque ontem eu conversando com a minha filha, ela se formou em Direito, ela está estudando bastante para prestar uma prova, e ela está estudando 8 a 9 horas por dia. E ela falou, pai, quanto mais eu estudo, parece que eu vejo que eu sei muito pouco. Eu falei, ótimo, isso é o primeiro passo para entender o que é. É um indício que está assimilando. É um indício que está começando a andar, porque quando você não tem dúvida, é perigoso, né? É bom que você tenha as dúvidas, que corra atrás, que pesquise. Então, eu falei, olha, isso foi a frase mais bonita que você falou esse ano, que você sabe muito pouco. Ótimo, é assim mesmo, né? E assim também dentro da doutrina espírita. Nós aqui somos comentadores, mas nós lemos, estudamos, trocamos informações e temos a plena consciência que estamos dando um passinho de cada vez, buscando ler e estudar. E é isso que o programa Visão Espírita tem como meta também, é fazer você que está nos ouvindo estudar, buscar, questionar, trazer perguntas, ler, criar grupos de estudo dentro da Casa Espírita. Só assim entenderemos essa missão maravilhosa do Espiritismo. Agora pedimos ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, com Alan Diniz Souza. Item 51. Não se envergonhar. Encontramos a passagem em Lucas, capítulo 9, versículo 26, onde Jesus nos fala: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E aí Emmanuel comenta: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa e, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Se trata de discurso, se trata de prática, de exemplo, atitude, né? E são atitudes que hoje, na nossa sociedade, normalmente são interpretadas como bobalhão, o trouxa. São colocadas de forma como se você tivesse superado, que se você estivesse sendo bobo. Não aproveita a situação em que o mundo está e que todos procuram aproveitar o máximo em detrimento do próximo, em detrimento do coletivo. Então Emmanuel comenta aí de uma forma muito clara que essa questão de se envergonhar ou não se envergonhar do Cristo, ela não se limita a um discurso onde você fala de Cristo de forma clara e perante a multidão sem ter vergonha de falar do Cristo. Ele se refere exatamente às suas atitudes que sejam seguidas aos passos do Cristo. Então que você haja como o Cristo agiu. E que nesse mundo de hoje está em dissonância, porque o mundo vive tentando se aproveitar, cada um mais daquilo que pertence ao coletivo. E qualquer omissão nesse sentido é taxada como o tolo, o bobo, a pessoa que não está aproveitando a situação que aparece. E por que que o espírita fala e age assim? Exatamente pelo seu conhecimento de que essa nossa vida é uma vida transitória. São 70, 80, 90 anos, olhe lá. A partir daí, inclusive, é um sacrifício, porque você está super limitado em suas ações físicas. Mas você levou a sério aquela frasezinha simples de Jesus: cultivai o tesouro que a traça não rói. E os exemplos estão claros aí para qualquer criatura com a mínima capacidade de enxergar, poder ver. Todo esse acúmulo, aquele apartamento lá com aqueles 51 milhões de reais nas malas, o dono daquilo ali ou os donos daquilo ali, eles vão desencarnar e não vão levar nada. Vai ficar tudo. O que eles levarão é a responsabilidade de todo esse dinheiro que falta na saúde, que falta na educação, que falta em tantos programas sociais coletivos e que poderiam ajudar a milhares de almas a se esclarecer, a levar uma vida adequada, e que pudesse, de uma forma digna, vivenciar a sua existência. Então, o espírita, ele vive ou procura viver Jesus por uma razão muito simples. Ele busca cultivar o tesouro que a traça não rói, as virtudes que ele possa ampliá-las enquanto está aqui, para que na próxima encarnação ele volte mais rico de virtudes. Meu amigo Luiz, meu amigo Geraldo, existe muita gente, às vezes, que fala assim, né? Eu não conheço o texto de Jesus, né? E eu diria, eu tenho feito uma palestra agora, é um assunto que eu tenho me concentrado bastante em estudo, inclusive filosófico, que é o amor. E eu poderia, com todo respeito, resumir o Evangelho em exemplos de amor. Como a essência da Bíblia também são exemplos de amor. E se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, é um extrato do Evangelho concentrado em amor. Então, se você não leu e está com preguiça de ler, exemplifique o que Jesus nos trouxe, que é amar. Viva com amor. Viva com amor aonde você for. Deixa de ser uma pessoa que egoísta, foge desse comportamento amoroso. Eu, na palestra, tenho contado uma historinha que eu acho que ilustra bem o que é viver sem amor. Estava eu na padaria uns domingos atrás, aí, pela manhã, e uma senhora na minha frente pede: "Mocinha, por favor, pega 3 pãozinhos para mim." Aí ela bota 3 pãozinhos no saquinho. "Ah, esqueci que hoje eu queria 6. Volta, mocinha, joga, porque o saquinho cabia 3. Troca de saquinho. Começa a colocar: "Ah, mas esse tá muito branquinho, minha querida. Ponha um outro pãozinho para mim, mais moreninho." Aí ela tá colocando moreninho: "Nossa, mas esse tá queimado. Você, por favor, escolha um pãozinho menos queimado." E aí ela consegue pôr 6 pãozinhos, entrega na mão dela, ela fala assim: "Mas tá frio." Mas que vá assim mesmo. E vira e vai embora. A mocinha ali, ela ganhou um balde de chatice, né? Aí ela olhou para mim, eu era o próximo da fila: "E o senhor, o que o senhor deseja?" Falei: "5 pãozinhos de qualquer tipo que você quiser escolher." O que que ela fez? Ela foi lá no forno pegar 5 pãozinhos quentinhos para mim. Olha, assim, eu fiz aquilo para quebrar aquela onda negativa que aquela menina estava recebendo de uma pessoa impertinente e isso é que é impertinente, tá geral. É isso que é, extremamente desagradável com aquela senhora, com aquela moça. A falta desse amor no coração transfere essa chatice na vida. Então a gente precisa estar... E ainda leva pão frio, né? Leva pão frio. Depois eu conto o que eu fiz depois. Nos bastidores. Aí eu falo assim: se você leva amor no trânsito, amor na fila, amor quando você vai comprar ou vai vender alguma coisa, amor quando você vai fazer a comida da sua casa, porque você transfere energia para aquela comida, tal qual uma água fluidificada, você transfere na comida. Se você leva amor, você está exemplificando a essência dessa nossa notícia que Jesus nos trouxe. Viva com mais amor no coração. E o amor vivido nesse nível, ele transforma o planeta. Então, a essência de Jesus é amor. Lógico, se você lê o Evangelho, você vai perceber uma série de outras nuances desse amor. Você vai ter exemplos, né, de prática amorosa, que às vezes é necessário. Tem horas que a gente realmente se incomoda. Nós ainda somos um espírito de expiação e provas, então não somos um nível de Jesus, mas nós temos que nos inspirar. Afinal de contas, ele é o nosso guia e modelo da humanidade. E como guia e modelo, ele veio nos falar assim: vivam com amor. E essa evolução vai ser fantástica nesse planeta. Para mim, seria essa a essência dessa mensagem. E é interessante, Alan, tudo que você falou, Luiz falou, são muito bem colocados, de muito bom senso, com muita lucidez, mas existem alguns ingredientes que faz com que o amor seja melhor manifestado, que é a humildade. Por vezes você vê que algumas pessoas têm amor para dar, mas o jeito dela é chamado aquele jeito meio bronco, meio rústico, meio grosseiro, por várias razões que não cabe aqui a gente investigar. Conflitos pessoais, problemas difíceis na vida, parentes doentes, filhos problemáticos, e o indivíduo se torna um tanto agressivo. Então é um estereótipo de comportamento, de um conflito que ele vive, embora ele tenha o amor. E o exercício da humildade, esse esforço, faz com que o amor seja melhor apresentado, melhor digerido e melhor aceito. Então achei muito interessante essas colocações de vocês. Vamos sempre lembrar dos nossos patrocinadores, o nosso patrocinador principal, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, que é um trabalho feito por várias pessoas, um trabalho incansável em todos os lugares de Santa Bárbara e que até hoje vem conseguindo manter o nosso programa Visão Espírita aqui. Ô, Geraldo, vamos procurar, assim, eu vou reforçar a necessidade de patrocínio, né? O que acontece? Nós sabemos que estamos passando nos últimos anos por uma situação econômica não muito favorável, né? Mas olha só, você está nos ouvindo e você gosta da mensagem que você escuta, patrocinar seria você a nos apoiar a levar essa mensagem para mais pessoas. Então você pode doar R$10, R$20, qualquer valor. Se você for um empresário e quiser que seu nome seja divulgado, pode doar, pode falar, a gente vai divulgar, vai fazer o patrocínio, vai citar a sua empresa. Né? Essa necessidade de patrocínio é essa luta da rádio, do nosso programa desde o começo. Né? É essa preservação da manutenção dele estar no ar. Nós temos um pagamento que é feito pela rádio todo mês e é um valor que todo mês tem que fazer, né? Lógico, Então, para você manter no ar, você nos ajudar a manter no ar, se você puder colaborar com qualquer quantia, é sempre muito bem-vindo. Muito bem. Aliás, até antecipando, então, já que o Alan falou nisso, lembremos das várias contas que colocamos à disposição de você. O principal banco é o Banco Santander, agência de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210. Conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Repetindo, Banco Santander de Santa Bárbara, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, lá de Piracicaba, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24-326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Muito bem, meus amigos, 10:05, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal, é o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E como eu fiz no exercício de reflexão, a gente observa aqui o interesse do Kardec estar acima de um pensamento que existia na época. Se nós observarmos a história, existia uma religião dominante que estabelecia limites para o pensamento e que traduzia esse comando, esse domínio, através de algumas imagens que procurava divulgar naquele povo. Entre essas imagens, a imagem do demônio. E o Kardec vai desconstruindo essa imagem na medida em que ele faz a leitura. Por isso que eu disse que o Kardec, ele estava adiante, na medida eu vou ler e vocês vão confirmar exatamente isso que o Kardec fez em sua época. Então, começaremos hoje o capítulo 10, em que ele fala a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E o Kardec começa essa pequena leitura, o tópico 1, em que ele fala, os modernos fenômenos do Espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos e nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade das causas. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. É por incrível que pareça, Kardec escreve isso por volta de 1865. E até hoje isso ainda vale, né? Vale. É impressionante ainda o número de pessoas que vincula a doutrina espírita com coisas do demônio. São coisas assim que dá, é de chorar. E eu falo isso de cátedra, porque tenho manifestações na família, né, de pessoas que acham que qualquer coisa vinculada ao espiritismo é associação com o demônio. A ignorância é uma coisa brava. E isso tudo tem uma causa muito bem localizada, muito bem consciente das religiões que, não podendo combater as ideias, elas se utilizavam de métodos pouco recomendáveis de difamação. E é exatamente isso que nós vemos hoje, a nossa política, nós estamos mergulhados nisso. Você fala qualquer besteira a respeito de uma pessoa, eu e o Alan vínhamos discutindo no caminho. Não existe país com tanta liberdade quanto o nosso, mas existem algumas coisas com relação a essa liberdade que precisavam ser revistas de forma muito drástica. Porque as pessoas falam as besteiras e soltam. Depois você é que corra para consertar. Né? E aí você imagina, você bota fogo numa mata e aí diz assim, vai plantar de novo. Então, essa figura, olha, fui inspirado agora a falar nesse fogo na mata, porque você bota fogo na mata que demora aí 2 horas para ser consumido, e depois para você reconstruir essa mata, leva anos, décadas, né? E você realmente... Então, é isso que nós estamos. E o Espiritismo sofre até hoje as consequências dessas bobagens que falaram a respeito do Espiritismo no seu início, né, que se deveria de combater as ideias, mas em não se podendo combater as ideias, difama-se. E aí você que saia correndo para se defender. Eu comentei em cima do Vinha de Luz que Jesus nos trouxe a lição do amor, mas ele não nos trouxe somente a lição do amor. Ele nos trouxe a lição do amor com conhecimento. Sim, melhor. Não adianta você só amar, você só amando pode ser feito de joguete dos outros, você fica muito ingênuo às vezes. Você tem que também buscar o conhecimento, mas não adianta também só o conhecimento, porque daí você pega o conhecimento para bater na cabeça do outro. Então, é necessário amor com conhecimento. Para você desmistificar, tirar mitos mal colocados, a única maneira é buscando o entendimento daquilo. Se você não for estudar e ficar... ontem eu estava estudando com a minha filha lá para a escola dela, o mito da caverna de Platão, né? E nós ficamos lá umas 2 horas estudando esse mito. O mito da caverna, para quem não sabe, eram homens que nasceram dentro de uma caverna, no fundo de uma caverna, aprisionados, nunca tinham visto a superfície. Existia uma chama que mantinham acesa antes deles, entre a boca da caverna e eles, e projetavam sombras no fundo da caverna, que eram as únicas coisas que aqueles habitantes das cavernas viam. Até que um dia um foge de lá, e ele começa a ver tudo o que tinha fora da caverna. E ele volta para contar. Mas ninguém acredita nele. E se ele não foge, aí iam acabar matando o bicho. E ele teve que largar o pessoal lá, vivendo de imagens, vendo a realidade. Traçar ainda esses preconceitos são pessoas que vivem da imagem. Hoje nós temos outras cavernas, nós temos a caverna chamada internet, a caverna chamada Facebook, a caverna chamada... que projeta imagens, e aqueles que ficam vivendo desta imagem falaciosa, projetada por esses meios de comunicação somente, correm o risco de serem esses iludidos aprisionados no fundo da caverna. Ouse rebentar essa corrente que te aprisiona no fundo dessa caverna mental e veja o novo. Vá à pesquisa, vá à luz. Tira de você esses mitos, esses conceitos que foram enfiados por pessoas que nem sempre foram maldosas, mas foram também e nasceram aprisionadas e não conseguiram se libertar numa vida e falam aquilo como se fosse uma verdade total. Ouse romper, questione, vá atrás do conhecimento, tira essa poeira, veja com os seus olhos, não veja com os olhos dos outros. É muito interessante isso daí, porque nesse pequeno texto eu selecionei uma frase que, no meu entender, resume tudo. O Kardec fala, porque quando começaram a surgir os fenômenos mediúnicos, eles surgiram em abundância em vários lugares e isso chamava atenção. Isso fugia da ordem ordinária do dia a dia. Então, olha o que ele fala. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece. Quem desconhece é ignorante. O vulgo, que já tem a ignorância, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural. Por quê? Porque não estuda, porque é ignorante. E a superstição completou o erro, ajuntando-lhe absurdas crendices. Quer dizer, ignorância, superstição e crendice. Como é que você vai entender? Fica difícil. Então, Kardec, ele resumiu nessa frase o comportamento mental daquela sociedade. E aí o Kardec continua. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgiu o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar os círculos das ideias, foram tidas, muitas vezes, por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. Por aí você entende, né, por que a pirâmide do conhecimento, né, ela é da forma que é. Porque realmente uma grande massa não quer, não está nem aí, não se mexe. Então, é uma coisa natural. É uma coisa natural, é seletiva. Porque as pessoas, pura e simplesmente, não se mexem. Então, a coisa vai nesse patamar e é um processo lento. Muito lento. E depende pura e exclusivamente do esforço pessoal. Sim. Né? Então, você observa que realmente... está tudo certo. Agora, mesmo estando tudo certo, nós temos que continuar abordando, continuar esclarecendo, continuar falando para aumentar um pouco mais essa elevação do povo, né? Por uma iniciativa de se acordar. E aí é que entra o trabalho das casas espíritas, que é um trabalho feito com as massas, né? De fazer com que eles compreendam. Então, nós temos que abandonar essa ideia de querer fazer prosélitos. Porque quando nós queremos fazer prosélitos, nós buscamos dar às pessoas aquilo que as conquista. E o que as conquista é o sobrenatural, Sim. Aí nós saímos do rumo do espiritismo e entramos no rumo do comum, do geral. E aí as pessoas não compreendem. Elas se dizem espíritas, mas não são, porque não conhecem. E o Kardec, ele é muito claro nesse ponto. O nosso objetivo é que as pessoas compreendam. Então não adianta a gente querer conquistar mil com falácias. Nós temos que conquistar 10 com explicação. Sim. Entendeu? Então nós não podemos desviar do rumo. A doutrina espírita tem que continuar explicando, elucidando, mostrando. E quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, verá. Nós não podemos mudar o rumo. Nós temos que entender isso. Isso é uma obrigação nossa. E considerando esses vários fenômenos mediúnicos que divulgou-se na época que seria o demônio, como eu disse aqui, o Kardec destaca que o demônio estava em todos os lugares, ele ficou mais famoso do que Deus na época. E aí o Kardec continua. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências que promovem esses fenômenos. Enquanto se não possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje que as observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. É muito interessante a gente analisar o ser humano na Terra, né? Nós encontramos muitas pessoas que estão beirando o primitivismo, né? Ainda vive para comer, reproduzir e morar numa caverna, né? Ainda tem muita gente nesse nível primitivo. Mas nós também encontramos alguns no nível muito superior ao nosso, né? Como já citei hoje aí, uma Madre Teresa de Calcutá, um irmão, uma irmã Dulce, um Chico Xavier, um Gandhi, um Martin Luther King. Daria para fazer uma lista de pessoas que estão à frente da nossa maneira de agir no mundo ainda. O grosso está nesse nível de expiação e provas, né? Mas com essa divergência de evolução espiritual, conviver não é fácil. Nós no mundo convivemos com uma gradação de evolução espiritual ao infinito, assim, que vai desde um nível muito raso a um nível muito elevado. Acalmar essas convivências é todo o caos que a gente observa no mundo, né? O mundo, ele é todas essas bagunças, todas essas migrações hoje em dia, guerras, todas essas mortes, de todas as formas, ela nos dá uma gama de comportamentos espirituais enormes. Então, natural que para o entendimento de algo espiritual que requer capacidade de reflexão, análise dos fatos, que requer um estudo aprofundado, que cada um vá aceitar numa camada esse assunto. Aqui nós não podemos também entrar como os juízes que julgam aqueles que ainda não compreendem. Não compreendem por uma série de motivos, não necessariamente por falta de vontade deles. Eu acho que a nós cabe, única e exclusivamente, remodelarmos a forma como passamos as coisas para que as tornemos tão simples que as pessoas possam... Eu acho que esse é o nível maior da inteligência. Quando você comunica a pessoas dessa gradação toda que eu citei, e a maioria entende, compreende o que você está falando. Alan, eu vou aproveitar o minuto, porque é uma coisa que há muito tempo já me incomoda, e é uma coisa que a gente tem que se debruçar mais sobre isso. Eu lembro que eu tinha uma moça que estagiava conosco, e eu já contei essa história aqui, e eu já tinha chamado a atenção dela várias vezes sobre um traço da sua personalidade. Que todo mundo, assim, ninguém gostava daquilo. E um belo dia, uma sexta-feira, voltei a falar com ela sobre aquele assunto. E aí falei de novo, reprisei. E aí, na segunda-feira em diante, o comportamento daquela mulher, assim, notório, todo mundo percebeu. E aí, inclusive, um dos pessimistas, né, diz: não, Luiz, não se iluda, não, ela não mudou. A gente só, né? E aí eu fui conversar com ela depois, deixei passar uns dias, eu a chamei e disse assim: escuta, o que que aconteceu? Porque você mudou. Aí ela assim: então, você não lembra a conversinha que você fez comigo na sexta-feira? Eu disse: lembro, claro. Ela assim: então, eu fui para casa e eu fiquei pensando naquilo. 4 horas da manhã, ela disse que, remoendo aquilo, diz assim: o que será que esse cara está querendo me dizer? E ela então, refletindo sobre aquilo, caiu a ficha. Porque ela disse assim: ela já me falou sobre isso tantas vezes. O que será que ele está tentando me dizer? Imagina, o expediente terminava às 4h30. Essa mulher ficou remoendo aquilo até 4 horas da manhã. E aí caiu a ficha. Caiu a ficha para ela, e nesse instante que ela me fala isso, cai para mim. Geraldo, nós falamos português e falamos imaginando que nós estamos sendo tremendamente claros. E aí você não faz o que eu te falei. Na minha cabeça, diz assim: pô, esse Geraldo é burro, esse Geraldo não muda, esse Geraldo não compreende. Na minha cabeça, não existe aquele pensamento cristão que deveria ser assim: poxa vida, espera um pouquinho, como será que eu tenho que fazer para o Geraldo me entender? Porque o Geraldo não está me entendendo, entendeu? Sim. Nós somos parte do problema, mas achamos que o outro é que é burro. Perfeito. Que o outro é que não compreende. Perfeita essa frase. A gente não reflete dizendo assim: espera um pouquinho, aquilo lá que o Alan sempre repete: o homem é mais frágil do que perverso. Né? Poxa vida, o que será, como será que eu tenho que falar para o Geraldo compreender? Porque não está compreendendo. Eu não percebo. Eu me ponho na posição de que eu estou falando o mais claro possível e que é você que não tem má vontade, etc. Então, nós, na humanidade, estamos assim. Aqueles que não entendem e aqueles que pensam que se comunicaram. É, e é exatamente onde eu ia concluir, Luiz. Porque se nós, hoje, temos essa gradação de espíritos encarnados, não existe dois iguais no planeta. Então, imagine a gradação de evolução, né? E, às vezes, um que é muito sábio numa determinada área é muito ignorante em outra área e vice-versa. Então, a gente, com essa toda dificuldade da comunicação, a grande habilidade a ser desenvolvida não é conseguir fazer com que aquele que não entenda, entenda. Porque aquele que não entende e não entendeu... É, porque quem tentou explicar não soube explicar. Então, se você tem a pretensão de explicar alguma coisa, pense: como eu falaria para a pessoa mais simples isso? Quantas vezes eu estou fazendo palestra, Luiz, e eu uso uma palavra mais elaborada? Porque sai, a gente lê e tal, você, né, acaba usando aquela palavra. E eu, olhando nos olhinhos, eu percebo assim: né, eu traduzo em seguida a palavra, uso uma palavra mais simples. Essa é a arte da comunicação. Mas, Alan, eu vou botar fogo aqui numa coisa que você já há muito tempo já está falando. Palestra é a forma mais correta de se transmitir a doutrina espírita? Ótima colocação. Luiz, você sabe que a minha briga é essa, né? Eu queria acabar com as palestras e eu queria só montar grupos de estudo, né? A gente fazer assim, ó, chega no centro no dia da palestra, faz um grande círculo com todo mundo, muda aquelas cadeiras de posição, senta todo mundo, ou senta pro chão, vamos bater papo, vamos escutar. A gente que tem a pretensão de conhecer alguma coisinha a mais, tem que escutar as perguntas para poder ir na direção daquele coração que está duvidoso. Se você só impõe um conceito que você acha que sabe, é só seu ponto de vista. E o entendimento, ele não é só intelectual. No momento da assimilação de um ensinamento, tem que tomar parte o sentimento. Por isso essa interação. Você falou muito bem, se você unir, você aproxima. Aproximou, tem um intercâmbio. Existe a troca de sentimentos, as informações, e aí começa a surgir... Agora eu vou um pouquinho mais fundo. A gente reclama, vive reclamando, que as pessoas vão no centro para tomar passe. Para descarregar, né? Por quê? Gente, quando a gente faz uma palestra, se a gente tivesse o dom de ver daquelas 100 pessoas que assistiram a palestra, quantas entenderam, a gente ia ver que não tinha 10. Ora, se 90 pessoas que vão lá sempre estão ouvindo palestras e nunca entendem, elas vão lá para tomar passe. Porque se fosse pela motivação de entender a palestra, ela já tinha desistido há muito tempo. Então, na realidade, elas se acostumaram e vão lá para tomar passe. Se você mudasse e dissesse assim, eu vou dar o passe primeiro do que a palestra, a palestra ia estar totalmente vazia. Porque eu não iria assistir uma palestra que o cara fala durante meia hora, 40 minutos... e eu chegasse à conclusão, ao fim, que eu não entendi nada que ele disse. É uma coisa natural. Então, nós que dirigimos, nós que bolamos, temos que revisar isso urgente. O feedback é uma das maiores ferramentas que existe para você aquilatar se a pessoa assimilou ou não. E você só tem o feedback em estudos em grupo. Isso é muito bom. Excelente. E aí, dando sequência, rapidamente, para a gente finalizar esse item 3, o Kardec continua. Sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, a Igreja, há princípios que não variam há 18 séculos porque são imutáveis. Essa era uma opinião que se tinha na época, estava escrito. E aí o Kardec continua, o seu erro é precisamente esse, de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não saber proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade, enquanto a Igreja se abroquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade avassalando a própria Igreja. O Kardec, eu sou fã desse cara aí. Ele é muito pedagógico, né? E ele, lógico, ele escreveu há 160 anos atrás, 150, 160 anos atrás, e ele usa algumas palavras, né, da época. Mas nós temos que lembrar, olha como que é engraçado isso aí. Hoje, nós temos um número menor de analfabetos, mas nós temos um número muito grande de um novo analfabeto, que é chamado de alfabeto funcional. Funcional. Ele sabe ler, mas não sabe entender. Então, nós ensinamos as pessoas a ler as palavras, as letras, mas não a compreender. não apegar à essência do que está ali naquela frase. Então, assim, desde muito tempo eu faço isso com a minha filha. Ela lê alguma coisa, eu ajudo ela a estudar, mas eu ajudo ela a estudar, não estudo por ela. O que, que você entendeu, filha? Explica para mim. É o feedback. É o feedback. Será que ela compreendeu? Será que ela está pegando? E essa palavra, você sabe o que quer dizer? Não. Então procure aí no dicionário. Ensinar a pesquisar, ensinar a procurar. Eu sei falar para ela, mas o que, que adianta falar? Eu já aprendi, ela não. Então, aonde tem essa palavra? Vai lá no dicionário, pega aí. Então a gente senta numa mesinha lá, tem um dicionário do lado. Ainda mais quando é textos assim mais elaborados, certamente o autor, para poder se expressar, ele usa palavras mais elaboradas, é natural. Ele não tem como falar com palavras, às vezes, muito simples, uma ideia mais complexa. Então é necessário que você leia com dicionário. Mas é necessário, na casa espírita, fazer grupos de estudo, né, Luiz? E outra coisa, agora eu vou botar mais lenha na fogueira. Eu fiz seis ou sete matérias na agronomia, na Esalq, como aluno ouvinte. E uma das matérias, o professor propôs o seguinte, ele falou sobre a matéria e o trabalho era depois dividir em cinco, seis grupos e cada grupo, então, concluir o que ele tinha falado. Então, ele falou, nós sentamos, e um dos mais espertinhos do grupo caiu no meu grupo. E aí eles algo já falaram, como é que nós vamos fazer isso? Eu digo assim, não, nós vamos elaborar e depois vamos escrever. Aí ele assim, sim, mas e como é que nós vamos resumir o que ele falou? Eu digo, é simples, resumir. Quando eu terminei de resumir, ele assim, meu Deus do céu, eu nunca ia conseguir fazer isso. Aí ele assim, como é que nós vamos escrever? Eu digo, também é simples, vamos escrever. E eu escrevi umas 15 linhas sobre o assunto. Quando ele leu o que eu escrevi, ele disse assim, meu Deus, eu nunca ia conseguir fazer isso. Resumo da ópera. Isso é uma mostragem de uma geração. Aquele ali era o mais espertinho. E de um nível de estudo elevado. Agora você veja a nossa tarefa. Nós vamos ter que explicar para essa gente. Levar a informação e ajudar a sensibilizar quem ouve. Sensibilizar, né? E eles entenderam o que nós estamos falando, Geraldo. Sim, isso é verdade. Ô Luiz, e por que, que nós criamos a União Rádio Web? Qual que é, no começo, qual que é o detalhe da intenção de criação dessa União Rádio Web? A nossa intenção foi entrar no circuito, nesse circuito da tecnologia, para levar espiritismo naquele circuito. Então, tanto é que o projeto se chama Projeto Multimídia Espírita. Dentro dos projetos multimídia, que são várias mídias, uma das que estamos usando agora é a rádio pela internet com aplicativos para smartphone. Para quê? Para tentar usar do recurso que o jovem, principalmente hoje, utiliza para receber informação e lá inserir uma informação com conhecimento, uma informação que promova um pensar. Essa sempre foi a nossa intenção. Inserir naquele meio lá, fazer aquela informação ter conhecimento e aquele conhecimento promover o pensamento, a reflexão de quem escuta. O espiritismo é isso também. Desde o princípio, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, esse negócio aqui está me promovendo a pensar. E por isso que eu sou apaixonado pelo espiritismo. Porque e espiritismo promove, é cultura geral. É cultura geral, de todos os assuntos. Quantos assuntos a gente se depara dentro do estudo da doutrina espírita? Por isso um grupo de estudo é muito saudável, porque um vem lá médico, o outro vem advogado, o outro vem filósofo, o outro vem dona de casa. Ele vem com informações que complementam para o entendimento geral. Saia da sua casa, saia da frente dessas maquininhas de fazer maluco, vá estudar em grupo com mais gente, vai aprender, vá se instruir para você não ser joguete de informações falaciosas. Talvez um bom conselho seria ver menos televisão. Ux. Né? Ter mais livros. Né? Eu, numa instituição que eu frequento, eu disse que o lugar menos frequentado era a biblioteca. E o lugar mais frequentado é onde se tomava cerveja. Nada contra a cerveja, mas assim, no intuito de querer dizer o seguinte, é necessário que se estude. Você quer brincar, passear? Tem, perfeito, tem e deve fazer isso, mas tem que colocar prioridades, né? Eu acho que isso é fundamental. 10 horas e 36 minutos, e no lugar da música de boa qualidade, a música do Luiz, nós temos hoje um pronunciamento do Alan, que ele vai dar uma notícia interessante, que eu gostaria que você ouvisse com muito carinho. Eu vou fazer a gravação aqui, e o Alan vai fazer esse comentário muito interessante para todos nós. Meus queridos ouvintes, é um comunicado de utilidade pública. O Betel 15, Cristal de Piracicaba, da Ordem das Filhas de Jó Internacional, está participando da campanha filantrópica Cada Gota de Sangue Doado, Um Sonho Realizado. Consiste em uma campanha de doação de sangue voluntária e tem como objetivos incentivar a doação, conscientizando e educando sobre a solidariedade e responsabilidade, promovendo a importância da doação voluntária perante a comunidade. Você sabia que apenas uma doação de sangue pode beneficiar até 4 pessoas? O sangue é um recurso importante tanto para tratamentos planejados como para intervenções urgentes. Ele ajuda pacientes que sofrem de doenças crônicas graves, como a doença falciforme e a talassemia, além de servir de apoio para procedimentos médicos e cirúrgicos complexos. O sangue também é vital para tratar feridos em emergências. Juntos podemos transformar sonhos em realidade. Participe você também, sendo um doador ou doadora. Procure o Hemonúcleo e se cadastre. E como uma continuação, a minha esposa foi doar sangue essa semana. Eles fazem análise do sangue gratuitamente. Você, além de tudo, entra num registro, num banco de fornecedores. Imagina que você está produzindo no seu sangue algo para auxiliar o próximo. Isso é uma prática da caridade pura. Saia de casa, vai lá, doa sangue. Inclusive é saudável fazer isso de vez em quando. É uma vez cada 6 meses, se eu não me engano, que você pode doar sangue. E você vai beneficiar inúmeras pessoas. Por muito preconceito, a gente hoje em muitos lugares tem falta de sangue em cirurgias e tudo mais. Saia de casa e vá doar sangue no seu hemonúcleo da sua cidade. Alan, uma pergunta para você ou para o Geraldo, que é médico. Quanto tempo a gente leva para recuperar aquilo que doou? É muito rápido, porque o corpo ele vai trabalhar para essa produção. É só você se alimentar, dali uns dias você já está com o seu sangue renovado. Eu não saberia falar o tempo certinho, talvez o Geraldo até saiba. Mas isso é muito saudável. O Geraldo acho que poderia até falar alguma coisa, né, Geraldo? Do ponto de vista hemodinâmico, essa recuperação se processa de 2 a 4 horas. Mas com todos os elementos do sangue, você se alimentando adequadamente, é de 24 a 36 horas que isso está plenamente refeito. Que maravilha, né? Então, por favor, meus queridos, colaborem não só com essa campanha. Elas estão fazendo essa campanha, que eu acho uma coisa muito nobre, mas faça a doação. Doe sangue, ajude o próximo. Obrigado. Muito bem, meus amigos, eu acho que foi muito interessante essa colocação do Alan, porque hoje nós sabemos que em muitas circunstâncias há necessidade do sangue, principalmente nas urgências. Muitas vidas são realmente salvas com a transfusão sanguínea, embora esses conceitos estejam sendo revistos hoje. Mas é fundamental em muitas, ao longo da minha vida cirúrgica, nós acabamos perdendo pacientes por falta de sangue. Nossa. Uma vez teve um acidente automobilístico, um indivíduo de Piracicaba, de 23 anos, teve um acidente na Luiz de Queiroz, e eu entrei cirurgicamente, estava fazendo a esplenectomia, não tinha sangue, quer dizer, o que tinha de sangue era pouco, eram 2 bolsas, mas o volume que ele perdeu era imenso. Se tivesse mais sangue, ele estaria salvo. 23, isso foi um fato que eu estou citando, mas existem milhares todos os dias. Então, realmente, a doação é um passo muito importante. Realmente seria, vamos dizer assim, faltar sangue num hospital, eu diria que é uma calamidade. Sim. Porque imagina, se você repõe em um dia o que você doou, né? Tem gente que dá o dízimo para a igreja. O dízimo quer dizer que é 10 dias, 10 partes do mês, né? Quer dizer, você dá 3 dias. O Bussangue é um dia só, né? E realmente não custa nada. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 41 minutos. Estamos, depois dessa colocação muito importante do Alan, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado da coleção de livros da Terezinha Oliveira. E estamos no seu volume 6, Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje nós vamos começar o capítulo 21, que fala sobre os sermões de Jesus. É muito interessante esse capítulo, você lê, você tem que ler, estudar, ver o que a Terezinha quer transmitir com isso, porque nem sempre a gente aqui na rádio você consegue transmitir exatamente o que ela está pensando, mas a gente se esforça para tal. E a Terezinha faz a seguinte colocação: Jesus fez alguns sermões, discursou mais longamente em certas oportunidades, visando sempre a edificação moral e espiritual de seus ouvintes. Foram eles, quer dizer, os vários sermões que Jesus fez, e ela entra aqui não apenas no resgate histórico, mas tentando passar o fundo moral da mensagem. Um dos sermões que ela destaca foi contra os escribas e os fariseus, e isso está registrado em Mateus. E eu faço pequenas leituras e passo a palavra para Luiz e Alan, para que não fique muito longo aqui a minha leitura. Entre aspas, abrindo aspas, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fecha aspas. Quer dizer, a Terezinha fala que com essa fala assumiram lugar como expositores da lei mosaica. E aí continua o sermão, abre aspas. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Fecha aspas. E a Terezinha coloca: não os desautoriza perante o povo, pois de fato sabem ensinar. E novamente a frase voltando: mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Fecha aspas. E a Terezinha fala que isso é um alerta, porém que não lhes acompanhe os maus exemplos. E assim ela vai frase por frase. Eu vou citar mais uma e passo a palavra para o Luiz, para que a gente possa refletir e estudar esse sermão de Jesus. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. E a Terezinha ensina: ao ensinar e interpretar a lei para o povo, os escribas e os fariseus impunham muitas e difíceis observâncias, e o povo ainda ficava na dependência deles, pois não sabia tudo que precisava fazer para estar bem com Deus, nem se cumprira tudo o que era necessário para isso. É exatamente aquela máxima, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E sempre que você está colocando nos ombros dos outros uma obrigação, fica mais fácil, né? Você tem com a corda toda, você é preparado para fazer o discurso. Você faz o discurso e joga nos ombros dos outros que têm que praticá-lo. Então, por isso que todas, em todos os tempos, se comenta de os palestrantes, os oradores, praticarem aquilo que eles falam. É o que se deu com Jesus. Qual é a grande moral do ensino de Jesus? É que Jesus, na realidade, inclusive, nunca escreveu nada. O que se escreveu sobre ele. Então, se descrevia o que ele praticava. Essa é a grande diferença. Jesus não deixou um discurso, ele deixou o registro das suas práticas. Muito bom. E aí, ele continua aqui. É interessante, a Terezinha faz como se fosse uma dissecção cirúrgica, extraindo algumas coisas e fazendo a gente refletir. Uma nova frase de Jesus: eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. A Terezinha diz: para si próprios e secretamente, os fariseus passavam por alto dessas observâncias, e quando convinha aos seus interesses, pretendiam estar isentos delas. Aí volta ao sermão: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. E a Terezinha: queriam ostentar sua piedade, entre parênteses, religiosidade, para impressionar ao povo e fazê-lo acreditar que eram puros e autorizados espiritualmente e assim os reverenciasse. Isso era uma prática comum na época. E Jesus continua: pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. E a Teresinha: traziam ostensivamente em torno da cabeça e dos pulsos tiras de pergaminho com ordenanças da lei, porque a Moisés fora recomendado: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os seus olhos. O significado dessa recomendação, porém, era manter os mandamentos na ação e na mente, e não na ostentação que faziam. Alan. Mais uma vez, é a inversão do entendimento desses textos, né? Pegando eles ao pé da letra, não no sentido profundo e amoroso. Eu não vou nem entrar nos detalhes dessa prática, porque é uma prática extremamente materialista, para mostrar para o outro o que eu estou fazendo, né? E que Jesus também fala: não dá com a sua mão direita, não deixar a direita ver o que você dá com a esquerda, né? Ou ao contrário, não sei. Mas isso aí não, ele está rezando e ele tem que fazer aquilo como se aquilo fosse o âmago da coisa. O âmago da coisa. E ele muitas vezes está com aquilo amarrado e com o outro amarrado no braço e falando e fazendo e pensando coisas completamente diferentes do que está ali escrito. Fala uma coisa e faz outra. Faz outra. Como o padre Germano falou no seu livro: onde falta inspiração, nada como um bom ritual. Essa é uma essência importantíssima, que eu penso muito nisso. Porque o ritual, ele tem lá uma função de ser quando a pessoa ignorante chega ali e ela começa a pensar naquele porquê do ritual e entender as entrelinhas do ritual. Quando chega um nível, aquele ritual ele passa a ser desnecessário. Por quê? Porque essa prática já está íntima no coração de cada um. Por que que o ritual não deixa de ser necessário ainda hoje em dia para a maioria? Porque a maioria está ali só de fantoche, está ali só de corpo físico, não está ali de coração, de alma. E isso é verdade, Alan. Eu também penso assim. E essas pessoas que ostentam mais a palavra do que a atitude, fica claro essa colocação de Jesus: esses fariseus amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Definindo bem, né? Realmente, o nosso guia e senhor se chama Jesus, né? É o nosso modelo. Sem sombra de dúvida, esses modelos vão se constituindo de uma forma automática, de acordo com as evoluções, os níveis. E como você sempre vai ser modelo de alguém, então chamamos a sua atenção sobre a sua responsabilidade para que esse modelo seja um modelo positivo. E é exatamente isso, porque enquanto o ritual representa uma expressão divina, mas esse ritual serve por um tempo. Depois deve haver a espiritualização e o crescimento. E Jesus continua: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E a Teresinha coloca assim: a justiça divina colocará em seu devido lugar o pretensioso e destacará naturalmente aquele que renuncia e serve. Em seguida, Jesus profere 8 ais sobre os fariseus. Parecem acusações, mas talvez Jesus mais os lamente que os condene. E aí eu vou fazer rapidamente isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, não entram no reino dos céus e impedem outros de entrar. devoram as casas das viúvas a pretexto de fazerem longas orações para o morto. Esforçam-se por fazer prosélitos e depois os orientam mal. Pretendem que o tesouro e as oferendas sejam mais importantes que o próprio santuário ou o altar. Pagam o dízimo até de simples ervas e menosprezam a lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Condutores cegos coam um mosquito e engolem um camelo. Limpam o exterior de copos e pratos, mas deixam o seu mundo interior cheio de rapinas e iniquidades. São como sepulcros caiados, pois têm dentro hipocrisia e iniquidade. Dizem reverenciar profetas e justos do passado, mas rejeitam e perseguem os atuais. Ou seja, né? Que aula, hein? Esses ais representam uma chamada de atenção. Cuidado, né? E exatamente isso. As questões exteriores, né? A modificação interna, o ser como sentimento que deveria ser valorizado, deveria ser enaltecido, tudo em detrimento do exterior. É uma fala dura, né? Sim. Mas às vezes necessária. A gente não consegue entender. Você, imagina só, esses textos são atuais para hoje, né? 2018. Imagina a mente do ser encarnado há 2000 anos atrás. Aí eu acho que não tem argumento que cede, só uma pancada. Né? Tem que ser dado com vigor. Tem, né? Que ser batido com vigor. E é interessante, Alan, Luiz e queridos ouvintes, nós temos hoje vários livros que falam da vida dos grandes nomes, como foi citado aqui, mas vamos falar do Chico Xavier, que foi um grande médium. E a gente se emociona ao ler algumas histórias, alguns fatos que as pessoas contam, que a gente presenciou. Isso tudo é muito bonito. Mas por mais que a gente diga aqui e expresse com nitidez, nunca é igual ao você estar vivendo aquilo. Então, por exemplo, se a gente sabe de livros que contam a história do Chico Xavier, que a gente recebe pelo Zap, é muito bonito, é emocionante, você ouve, reouve, lê, passa para os outros. Mas você imagina você estando ao lado. Esses textos de Jesus foram escritos 20, 30, 40, 50, 60 anos depois de sua morte. E eu imagino que quem escreveu, escreveu com a melhor das intenções e tentou reproduzir toda a verdade. Entretanto, nada como estar presente. Imaginem aqueles que estavam ao lado de Jesus, foi citado aqui, não basta ouvir, não basta a intelectualidade, é preciso que o sentimento tome parte nisso, para que a gente possa entender a grandeza de Jesus. Essas frases nos remetem a uma personalidade que ainda precisamos descobrir e estudar um pouquinho mais. Você veja o mérito, né? Se Geraldo, a gente sair desse programa, chegando lá em Piracicaba, se a gente tiver que reproduzir o que fez aqui, Deus, nós não vamos conseguir. Esses caras são gênios. Sim. São gênios. Para reproduzir 50, 60 anos depois, eles captaram realmente o senso, o sentimento da coisa. Eu diria que esses textos bíblicos, isso aí é uma obra de arte. Porque hoje você lê principalmente o Evangelho, existe pouquíssima coisa que você possa dizer que não faz senso. Entende? Agora, um cara que reproduz depois de 50 anos, nós temos que louvá-los com muitas estrelinhas. Tem um detalhe que andam pesquisando hoje, que é a maneira que Jesus transmitia. Porque ele não veio para cá só aquele ministério dele de 3 anos praticamente ali que foi, né? Seria muito pouco, né? Assim, não o trabalho dele em si, mas seria pouco para um espírito que vinha encarnando há milhares e milhares de anos, 3 anos de convivência, quer dizer, nem de convivência era, né? convivência de alguns que estavam em volta dele. Como que isso poderia ser uma lição perene, né? Ela só poderia ser perene se fosse registrada como foi. E acredito eu, e aí é uma elucubração da minha parte, eu já escutei alguma coisa do Haroldo Dutra que falou que tem um pessoal pesquisando nisso, eu não sei, não conheço, mas que faz sentido para mim, que Jesus falava de forma poética e rimada, fazendo com que aquelas mensagens ficassem mais facilmente fixadas. Memoráveis. Memoradas, né? A memória pegar melhor, porque daí na hora da lembrança, a rima viria com mais naturalidade, né? E com isso havia um porquê dessa memorização ser mantida. E nós também não podemos abrir mão da mensagem ser uma psicografia, né? Ali ter a inspiração. Por exemplo, Paulo, nós sabemos que Paulo, quando escrevia as cartas, não escrevia sozinho. Ele tinha lá Timóteo e Estevão. Não. Encarnado. Encarnado. Tinha o Timóteo. Lucas, Marcos, Barnabá, Timóteo e Silas eram seus seguidores. Lucas, Marcos, Barnabé, Timóteo e Silas. Então, todas as cartas ele escrevia junto com ele, né? Não tem ninguém. Então, a gente sabe que isso não era ele inventando ali um texto. Ele estava ali trocando ideia, fora a inspiração espiritual de Estevão, né? E isso, assim, é evidente que, como disse Luiz, o Evangelho é uma obra de arte. Mas, com certeza, nem tudo pôde ser escrito, porque tem situações que não dá para escrever. Aquela cena que já falamos aqui tantas vezes, daquela mãe que chega ao Chico, que tinha perdido um filho, chorando, chorando compulsivamente. E o Chico se levanta, não fala nada, se abraça a ela, chora junto com ela, e ela vai embora. E ela diz a uma companheira, é que ela nunca se sentiu tão consolada, sem uma palavra do Chico. Como você reproduz isso num papel, Alan? Não tem jeito. Porque naquela atitude, ele mostrou para ela, a sua dor é a minha dor. Eu compreendo, eu me coloco no seu lugar pela falta do teu filho. Eu entendo. E provavelmente ele foi o único que não quis falar assim, não, fica tranquila, Deus está olhando. Nessa hora a mãe não quer escutar isso. Ela quer que alguém entenda. Você entende que eu estou sofrendo, que está doendo no meu coração? E o Chico mostrou isso para ela. Não tem consolo maior do que alguém entender a sua dor. Não tem consolo maior. Ele entendeu a dor. E a partir daí ela começa a se reconfigurar e agir diferente. 10 horas e 59 minutos. Luiz, suas últimas palavras. Na segunda-feira eu falo na União Espírita de Piracicaba sobre a figueira estéril. E na quarta eu falo na Seara Espírita Renascer. E espero poder estar aqui no próximo domingo com esse nosso público, falando a respeito do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Bom fim de semana a todos. Alan, suas últimas palavras. Que todos tenham um fim de semana abençoado, esse domingo que está maravilhoso. Lembre da família, vá visitar os seus parentes, vai dar um beijo em todo mundo. Nós estamos aqui para congregar e a família é o grupo que mais precisamos estar junto. Muito bem, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E a seguir, o programa Construção da Igreja Católica. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.